pessoa também. Música maravilhosa. Paulinho Paixão, José Terno Poeta. Desejo que você seja feliz, encontre tudo que eu não pude dar, que alguém possa fazer tudo que eu não fiz, e saiba o jeito certo de te amar. Pra mim vale você e eu. Foi bom te amar, mas vou deixar meu grande amor. CMC, pra mim vale você. Meu